Como eles trocam genes a cada geração, os dois cromossomos 17 são apenas cromossomos 17 e não há por que chamá-los, digamos, de cromossomo 17 esquerdo e cromossomo 17 direito. Mas a partir do momento que a ginarca rotífera congelou seu genoma, tudo isso mudou. Seu cromossomo 5 esquerdo foi transmitido intacto a todas as filhas dela e o mesmo se deu ao cromossomo 5 direito e nunca mais os dois se encontraram por mais de 40 milhões de anos. Suas descendentes da centésima geração ainda possuíam um cromossomo 5 esquerdo e um cromossomo 5 direito. Embora a essa altura eles já houvessem sofrido algumas mutações, todos os cromossomos esquerdos seriam identificáveis pela semelhança um com os outros herdada do cromossomo esquerdo 5 da ginarca. Existem hoje 360 espécies de bideloídeos, todos descendentes da ginarca e dela separados exatamente pelo mesmo espaço de tempo. Todos os indivíduos de todas as espécies ainda possuem uma cópia esquerda e direita de cada cromossomo, herdadas com bastante mudança mutacional no decorrer das gerações, mas sem troca de genes entre esquerdo e direito. Cada par esquerdo e direito em cada indivíduo agora será muito mais diferente entre si do que esperaríamos se houvesse ocorrido qualquer tipo de atividade sexual em qualquer momento de sua linhagem desde o tempo da ginarca. Eles podem até estar se aproximando do tempo em que não poderemos mais reconhecer que originalmente foram emparelhados. Mas agora suponhamos que estamos comparando duas espécies modernas de rotíferos bideloídeos, por exemplo, Philodina roseola e Macrotrachella quadricornífera. Ambas pertencem ao mesmo subgrupo de bideloídeos, os Philodinidae, e têm com certeza um ancestral comum que viveu muito mais recentemente do que a ginarca. Na ausência de sexo, houve exatamente o mesmo tempo para que os cromossomos esquerdo e direito em cada indivíduo de cada uma dessas espécies divergissem, o tempo decorrido desde a época da ginarca. O esquerdo será muito diferente do direito em cada indivíduo, mas se compararmos, digamos, o cromossomo esquerdo 5 da Philodina roseola com o cromossomo esquerdo da Macrotrachella quadricornífera, devemos constatar que são bem semelhantes, pois não tiveram muito tempo para sofrer mutações independentes. E direito comparado com direito também apresentará poucas diferenças. Chegamos à notável previsão de que uma comparação de cromossomos outrora emparelhados dentro de cada indivíduo deve mostrar uma diferença maior do que uma comparação entre espécies, de esquerdo com esquerdo ou direito com direito. Quanto mais tempo houver decorrido desde a ginarca, maior será a diferença. Se houvesse sexo, a previsão seria exatamente oposta, porque não existe uma identidade esquerda e direita entre espécies e há muita troca gênica entre os cromossomos emparelhados dentro de cada espécie. Mark Welk e Meselson usaram essas predições opostas para testar a teoria de que os bideloídeos realmente têm sido assexuados e sem machos por um tempo muito longo, com um estrondoso sucesso. Eles examinaram bideloídeos modernos para verificar se isso era mesmo verdade, que cromossomos emparelhados ou que outrora haviam sido emparelhados eram muito mais diferentes uns dos outros do que deveriam ser gene por gene caso a recombinação sexual os tivesse mantido juntos. Para comparação, usaram como controle outros rotíferos não bideloídeos que têm reprodução sexuada. E a resposta foi sim. Os cromossomos dos bideloídeos são muito mais diferentes de seus pares do que deveriam ser, em uma magnitude comparável com a teoria de que eles abriram mão do sexo não apenas há 40 milhões de anos, que é a idade do mais antigo âmbar onde foram encontrados bideloídeos, mas há cerca de 80 milhões de anos. Mark Welk e Meselson escrupulosamente se desdobraram para contemplar possíveis interpretações alternativas para seus resultados, mas elas são forçadas, e, a meu ver, eles estão certos em concluir que os rotíferos bideloídeos são realmente assexuados há muito tempo, de um modo contínuo, universal e bem-sucedido. São, de fato, um escândalo evolutivo. Por talvez 80 milhões de anos, eles têm prosperado fazendo algo que nenhum outro grupo de animais pode fazer, exceto por períodos brevíssimos sem extinguir-se. Por que esperaríamos normalmente que a reprodução assexuada conduzisse à extinção? Bem, essa é uma questão e tanto, pois equivale a indagar o que há de bom no sexo, uma questão a qual cientistas melhores do que eu dedicaram livros e livros sem conseguir responder. Salientarei apenas que os rotíferos bideloídeos são um paradoxo dentro de um paradoxo. Em um aspecto, eles são como o soldado que marchava no pelotão quando sua mãe exclamou: "Lá está o meu filho! Ele é o único com o passo certo." Maynard Smith chamou-os de escândalo evolutivo, mas foi ele o principal responsável por ressaltar que, pensando bem, o sexo é que é o escândalo evolutivo. Ao menos uma visão ingênua da teoria darwiniana prediria que o sexo deveria ser fortemente desfavorecido pela seleção natural, perdendo de 2-1 para a reprodução assexuada. Nesse sentido, os bideloídeos, longe de ser um escândalo, parecem ser o único soldado a acertar o passo. Vejamos por quê. O problema é o que Maynard Smith chamou de o duplo custo do sexo. O darwinismo, em sua forma moderna, supõe que cada indivíduo se empenhará para transmitir o máximo possível dos seus genes. Sendo assim, não seria uma sandice ele jogar fora metade dos seus genes com cada óvulo ou espermatozoide que produz, a fim de misturar a outra metade com os genes de outro indivíduo? Uma fêmea mutante que se comportasse como um rotífero bideloídeo e transmitisse 100% de seus genes a cada filho em vez de 50%, não seria duas vezes mais bem-sucedida? Maynard Smith acrescentou que o raciocínio falha se o parceiro macho trabalhar duro ou contribuir com bens econômicos de maneira que um casal possa criar o dobro de filhos em comparação com um indivíduo solitário assexuado. Nesse caso, o duplo custo do sexo é compensado por uma duplicação no número de filhos. Em uma espécie como o pinguim imperador, na qual os genitores macho e fêmea contribuem com quantidades aproximadamente iguais de trabalho e outros custos para criar a prole, o duplo custo do sexo é abolido ou pelo menos mitigado. Em espécies nas quais as contribuições econômicas e de trabalho são desiguais, é quase sempre o pai quem se esquiva, devotando suas energias, em vez disso, a lutar com outros machos. Isso magnifica o custo do sexo até atingir a dupla penalidade do raciocínio original. Por isso é que o nome alternativo proposto por Maynard, o duplo custo dos machos, é preferível. Sob esse prisma, que o próprio Maynard Smith foi em grande parte responsável por mostrar, não são os rotíferos bideloídeos o escândalo evolutivo, mas todos os demais. Para ser mais pertinente, o sexo masculino é um escândalo evolutivo, só que ele existe e é quase universal no reino animal. O que ocorre? Como escreveu Maynard Smith, ficamos com a impressão de que estamos deixando de notar alguma característica essencial da situação. O duplo custo é o ponto de partida para muita teorização de Maynard Smith, Williams, Hamilton e muitos colegas mais jovens. A existência disseminada de machos que não ganham seu sustento como pais tem de significar que existem realmente benefícios darwinianos muito substanciais para a própria recombinação sexual. Não é tão difícil imaginar quais poderiam ser eles em termos qualitativos, e foram propostos numerosos benefícios possíveis, alguns óbvios, alguns esotéricos. O problema é atinar com algum benefício de suficiente magnitude quantitativa para compensar o pesado duplo custo. Fazer justiça a todos requeriria um livro, e já ocupou vários, entre eles as influentes obras de Williams e Maynard Smith, que já mencionei, e o elegante Tour de Force de Graham Bell, The Masterpiece of Nature. Mas não emergiu veredito algum. Um bom livro destinado ao público leigo é The Red Queen, de Matt Ridley. Embora favoreça primariamente uma das teorias propostas, a de W.D. Hamilton, segundo a qual o sexo é arma em uma incessante corrida armamentista contra parasitas, Ridley não se furta a explicar o problema em si e as outras respostas dadas a ele. Quanto a mim, recomendo de uma vez o livro de Ridley e outros e passo logo ao principal objetivo deste conto, que é chamar a atenção para um pouco apreciada consequência da invenção evolutiva do sexo. O sexo originou o reservatório gênico, tornou as espécies significativas e mudou totalmente o próprio jogo da evolução. Imaginemos como a evolução deve ser para um rotífero bideloídeo. Que, diferente do padrão normal da evolução, deve ter sido a história evolutiva para essas 360 espécies. Retratamos o sexo como gerador de diversidade, e de fato, em certo sentido, isso é verdade. Essa é a base de grande parte das teorias sobre como o sexo compensa seu duplo custo. Mas, paradoxalmente, ele também tem um efeito que parece ser oposto. O sexo atua normalmente como uma espécie de barreira para a divergência evolutiva. O estudo de Mark Welsh e Messelson foi inclusive baseado em um caso especial desse tipo de barreira. Em uma população de camundongos, por exemplo, qualquer tendência a lançar-se em alguma nova direção evolutiva arrojada é tolhida pelo efeito assoberbante da mistura sexual. Os genes do empreendedor divergente são arrastados para a conformidade pela massa inerte do resto do reservatório gênico. Por isso é que o isolamento geográfico tem tanta importância para a especiação. É preciso uma cadeia de montanhas ou uma difícil travessia marítima para permitir que uma linhagem recém-inovadora evolua a seu próprio modo sem ser tragada de volta à norma inercial. Imagine como a evolução deve ter sido diferente para os rotíferos bideloídeos. Longe de serem assoberbados por um reservatório gênico que os arraste para a normalidade, eles nem sequer possuem um reservatório gênico. A própria ideia de reservatório gênico não tem sentido na ausência de sexo. Asterisco. Há quem se confunda e diga reservatório gênico quando quer dizer genoma. O genoma é o conjunto de genes em um indivíduo. O reservatório gênico é o conjunto de todos os genes em todos os genomas da população sexualmente reprodutiva. Fim da leitura de asterisco. Reservatório gênico é uma metáfora persuasiva, pois os genes de uma população sexuada são continuamente misturados e difundidos como em um líquido. Se introduzirmos na metáfora a dimensão temporal, o reservatório torna-se um rio que flui através do tempo geológico, uma imagem que explorei em O Rio que Saía do Éden. É o efeito aglutinante do sexo que dá ao rio suas margens limitadoras, canalizando as espécies em algum tipo de direção evolutiva. Sem sexo não haveria um fluxo coerentemente canalizado, mas uma difusão informe para fora. Em vez de um rio, algo mais parecido com um odor evolando-se em todas as direções a partir de um ponto de origem. Presumivelmente, ocorre seleção natural entre os bideloídeos, mas deve ser um tipo de seleção natural muito diferente daquela a qual o resto do reino animal é afeito. Quando existe mistura sexual de genes, a entidade esculpida pela seleção natural é o reservatório gênico. Bons genes tendem estatisticamente a ajudar a sobreviver os corpos individuais nos quais eles se encontram. Genes ruins tendem a fazê-los morrer. Em animais de reprodução sexuada, são as mortes e as reproduções dos indivíduos que constituem os eventos seletivos imediatos, mas a consequência de longo prazo é uma mudança no perfil estatístico dos genes do reservatório gênico. Portanto, é o reservatório gênico, como eu disse, o objeto da atenção da escultora darwiniana. Além disso, os genes são favorecidos por sua capacidade de cooperar com outros genes na construção dos corpos. Por isso é que os corpos são máquinas de sobrevivência tão harmoniosas. O modo correto de ver essa questão, havendo sexo, é que os genes são continuamente experimentados em diferentes ambientes genéticos. Em cada geração, um gene troca de posição e passa para um novo time de companheiros, ou seja, os outros genes com os quais ele compartilha um corpo em uma dada ocasião. Genes que costumam ser bons companheiros, ajustando-se bem aos outros e cooperando bem com eles, tendem a estar em times vencedores. Corpos individuais bem-sucedidos que transmitem esses genes a seus descendentes. Os genes que não cooperam bem tendem a transformar em perdedores os times em que se encontram. Corpos mal-sucedidos que morrem antes de se reproduzir. O conjunto proximal de genes com os quais um gene tem de cooperar é aquele com o qual ele compartilha um corpo, este corpo. Mas, a longo prazo, o conjunto de genes com o qual ele tem de cooperar é o de todos os genes do reservatório gênico, pois são esses que ele encontra repetidamente conforme pula de corpo em corpo no decorrer das gerações. Por isso afirmo que o reservatório gênico de uma espécie é a entidade esculpida pelo cinzel da seleção natural. Do ponto de vista proximal, seleção natural é a sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos inteiros, os indivíduos que o reservatório gênico produz como amostras do que ele pode fazer. Repetindo, nada disso pode ser dito para o caso dos rotíferos bideloídeos. Não ocorre nada parecido com esculpir um reservatório gênico, pois não há reservatório gênico a esculpir. Um rotífero bideloídeo possui apenas um grande gene. Isso que acabo de salientar é uma consequência do sexo e não uma teoria sobre o benefício do sexo, nem uma teoria sobre por que o sexo surgiu. Mas se eu porventura me aventurasse a formular uma teoria sobre o benefício do sexo, se ensaiasse um decidido ataque à característica essencial da situação que estamos deixando de notar, seria por aí que eu começaria. E procuraria ouvir muitas vezes o conto do rotífero. Esses minúsculos e obscuros habitantes de poças e charcos musguentos podem ter a chave para esse resoluto paradoxo da evolução. O que há de errado com a reprodução assexuada se os rotíferos beloídeos têm prosperado com ela há tanto tempo? Ou, se dá certo para eles, por que o resto de nós não a adota e assim poupa o oneroso duplo custo do sexo?